Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast, o podcast que você está falando. Veja só você. Eu sou o Thiago Mendes e hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que todo mundo aqui gosta. Vamos falar hoje sobre os FPS que marcaram época, sim, aqueles jogos de tiro em primeira pessoa que nós gostamos muito, que fizeram parte da nossa infância e da nossa adolescência. Estou hoje na presença dele, que está sentindo calor e está nu, meu caro amigo Lucas Breno. Nu e pelado. Totalmente sem roupa, mas... Ô, Thiago, ainda bem que você falou que quase todos nós aqui gostamos, né? Oh. Eu não gosto de FPS, cara, de boa. O Lucas é uma incógnita, né? O ouvinte já deve saber que ele é uma... Ele é a contradição em pessoa. O cara não gosta de FPS, mas é fã de Call of Duty. Eu não consigo entender isso até hoje. É porque Call of Duty não é um FPS, é uma bosta. É uma bosta, olha. Caraca. Aí. Caraca, olha isso, cara. E por falar em bosta, é ele que está aqui conosco hoje, a voz da razão desse podcast, meu caro amigo Sampeto que Muta. Pois é, esse podcast está faltando, precisando de racionalidade, voltei aqui para botar ordem na parada. Olha aí. Ô Patrick. Diga, meu jovem. Eu só vou te dar um retoque, vou jogar a bolinha do ping-pong de volta e diga. Dizer que Call of Duty é uma bosta sim. É uma bosta no Wii, cara, porque vai ter lixo. Ah, mas bosta. o cara compra o Wii pra jogar Call of Duty, né, cara? Verdade. O cara compra o Wii pra jogar o Zelda, pra jogar o Mario, Metroid. Verdade. É o Call of Duty, cara. Sinceramente, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Como eu já disse no começo do programa, o FPS é aquele gênero de jogo específico, onde você joga com a visão do personagem do jogo. Então, começou lá atrás, ainda nos computadores, e fez tanto sucesso que hoje em dia movimenta praticamente a indústria dos games, né, Patrick? Primeiro FPS surgiu, os primeiros foram, como você disse, lá no finzinho da década de 80, né? É porque os jogos até então se baseavam em temas geralmente espaciais ou coisas muito simples. E com o investimento, já na década de 70 a gente já tinha alguns investimentos de jogos em 3D, surgiu-se a ideia de explorar a visão de um soldado, né? A visão de uma pessoa com uma arma e ele interagindo com outras pessoas. Acho que era uma evolução natural dos games para trazer esse tipo de visão, de inovação. Ainda mais que já na década de 80 já se discutia muito sobre realidade virtual, né? Verdade. Então, essa questão de você controlar a visão de um jogador nada mais é do que uma tentativa de trazer realidade virtual para as pessoas, né? Ou para os jogadores, no caso. Sim, até muito influenciado pelos simuladores. Antigamente tinha aqueles jogos simuladores de avião. De tanque de guerra também. De tanque de guerra. No Atari mesmo já tinha alguns jogos em 3D, olha só, e onde você simulava controlar um tanque de guerra, que também era a primeira pessoa. Só que esse tipo de jogo foi evoluindo, né? Sim, Caraca, eu tô me sentindo uma criança com esse tanto de informação, velho. Eu sou muito danoninho, cara. Nada, só. Isso aí isso aí tudo é baboseira que eu tô inventando agora. Fato, foram jogos muito influenciados por esse tipo de jogo que tinha na época. Tinha aquele do pato, do caçador lá, que eu sempre esqueço o nome. Esse eu joguei. Esse eu joguei. Você jogou, Ilu? Mega Drive. Olha aí, então eram jogos que acabaram influenciando e obviamente foram evoluindo com o tempo. Um dos primeiros jogos a aparecerem que assim marcou toda a geração de FPS, de jogos de FPS, foi o Wolfenstein. Foi um dos primeiros jogos produzidos e ele tinha o lance daquele gráfico em 3D. Eu joguei muito pouco ele. Só que eu joguei o início, logo depois eu fui direto pro Doom. Você lembra, Patrick? Você jogou mais Wolfenstein, né? Sim, joguei bastante. O Wolfenstein, pra muitos, é considerado o primeiro FPS propriamente dito, né? Ele utilizava um tema muito já, que até depois ele foi desgastado, que é o tema da Segunda Guerra Mundial, onde você era um soldado, né? Ao que tudo indica, da Aliança, e estava lá pra matar nazista. Quer coisa melhor do que isso? Burn, bitch! Tem nazista, merece morrer, não precisa justificar, então você pode matar à vontade. E foi um jogo da ID Software, né? E fez muito sucesso na época. Só que se você verificar hoje, ele é bem rudimentar, com gráficos muito simples, até coloridos demais, né? Mas ele foi praticamente a base para o que hoje a gente conhece como FPS, First Person Shooter. Sim. O Austin, ele era até meio cartunesco, só pra completar a informação, ele é um soldado americano que vai preso e tem que escapar dos nazis, por isso que ele está matando nazis, verdade. E o jogo, ele é todo ambientado nessa questão do nazismo, Segunda Guerra Mundial, e então você vai invadindo os salas, ele é basicamente um jogo de corredores, né, vamos ser sinceros. Você percorria corredores fechados, tinha passagens secretas, isso era muito interessante, porque até então as passagens secretas elas não eram tão exploradas assim em jogos. É claro, tinha o Super Mario 3 que já tinha algumas passagens secretas, mas nesse caso era mais parecido com os filmes, né? Você apertava uma alavanca, abria uma porta e tudo mais, e algumas passagens secretas eram indispensáveis para você avançar no jogo. Olha aí, bacana, muito bom. Quantos anos você tinha, Lucas, em 92? Em 92, eu tinha... O outro tempo foi lançado em 92. 3 para 4 anos. Eu ia falar que... Perguntar aqui. Esse jogo tem uma versão remake dele para a nova geração, não tem? Sim, tem uma versão. Ah, então eu acho que é esse jogo que o pessoal tá falando para eu jogar. Cara. Tem versão recente. Ele não chega a ser bem um remake em si, né? Ele, na verdade, é... Pessoal, aproveitando que foi um jogo famoso, fez muito sucesso na época, o pessoal aproveitou a franquia, vamos ressuscitar uma franquia para começar os trabalhos, mas não é bem o remake. E esse Wolfenstein, então, até por isso que esses novos não são remakes, que no original você enfrentava no final o Hitler com duas metralhadoras giratórias. Isso era algo assim, inusitado, né? Você enfrentar o Hitler e ele com duas metralhadoras giratórias, doido pra te destruir. Verdade. Ah, o Hitler tinha duas metralhadoras giratórias. Isso. Sim, ele era o último chefe do jogo. Eu vou ser sincero, eu não cheguei a fechar o Wolfenstein, não. Eu não cheguei a fechar ele, até porque assim que eu conheci o Wolfenstein, logo depois eu fui apresentado a um outro jogo que não me deixou jogar mais nada durante muito tempo. Se você estiver falando do Doom... É esse mesmo. Ele foi lançado em 93 e esse sim já é considerado por muitos um caso à parte, porque ele realmente modelou toda uma geração de FPS que viriam depois. Muitos e muitos jogos que vieram depois de Doom beberam da fonte dele, né? E eu concordo com o Patrick quando ele falou que conheceu o jogo e o jogo não deixou ele jogar mais nada. Que na época eu tinha um 486 DX2, cara, com uma porrada de jogo e eu só jogava o Doom. Eu nem tinha computador, cara. Eu conheci o Doom e o Wolfenstein na casa de um primo meu. E depois que eu joguei o Doom, cara, eu não conseguia jogar mais nenhum jogo sem lembrar do Doom, porque ele tinha uma coisa que a gente não via nos jogos de console na época, né? Que o computador veio primeiro, os jogos adultos com violência, porque ele era extremamente violento, você via tripas voando, algumas armas, os inimigos explodindo, demônios te atacando, e diferente do Wolfenstein, que eram só corredores, no Doom, apesar de você não controlar a mira, você subia de níveis, subia escadas, o ambiente era mais elaborado. O papel dela é esse mesmo. Até as fases, né, Patrick? Elas não eram só corredores cercados por paredes. Algumas fases eram mais abertas, assim. Mas, diferente dos Call of Duty hoje em dia, que é só ir do A do ponto A ao ponto B. Os mapas de Doom eram verdadeiros labirintos, você conseguia ficar perdido lá se você não soubesse o que fazer, ou pelo menos seguisse uma lógica. Os jogos de hoje tem muito a aprender com o Doom nesse sentido. Não, de fato, eu lembro que tinha uma fase, que as fases eram por número, né? Sim, mas tinham inimigos muito roubados. Tinha. Cara, eu lembro que eu tinha pesadelos, sério. Eu acho que é o único personagem de videogame com quem eu sonhei no sentido de pesadelo, que era aquele capetão com a bazuca, tipo... Verdade. Parecido com um Minotauro, que ele tinha a parte de cima humana, um chifrão e os pés de boi. E ele soltava uns mísseis, cara, e aquilo me dava medo. Na história do Doom, você é um soldado enviado a Marte, por punição, por causa de desvio de conduta lá, e aí chegando lá, você vê que tem um monte de experimento, né, de teletransporte entre as luas de Marte, e aí seres infernais começam a aparecer na estação espacial, e aí você tem que tentar resolver o problema. Doom tem uma curiosidade muito legal, que eu zerei Doom, mas não sabia, eu não zerei exatamente. No final tem um hackzinho, né, Patrick? Onde você enfrenta a cabeça do criador do jogo. Eu, na verdade, eu só finalizei o Doom utilizando o cheat pra atravessar a parede, porque é aquela Doom 2, né? Porque o Doom 1 é fácil de finalizar porque ele é curtinho, mas o Doom 2 eu só finalizei ele fazendo o cheat lá de atravessar a parede, porque a última parte realmente é insanamente difícil. E tinha justamente isso, você entrava na sala e você encontrava a cabeça do criador do jogo, era muito maneiro isso. Mas o mais legal do Doom era as situações, cara, tinha vários inimigos, diferente do Wolfenstein, que eram somente variações de nazistas, tinha inimigos diferentes, inimigos que voavam, inimigos simples, soldados, eram muito diferentes. Ali na mesma época, quem dividia o espaço com Doom, veio um pouco depois, claro, mas bebeu na mesma água e tinha os gráficos um pouco melhor, foi o Duke Nukem. Sim, Duke Nukem veio um pouco depois e ele, enquanto o Doom era muito sério, muito cinematográfico, o Duke Nukem era mais escrachado, né? Eu tô falando que eu tô me sentindo muito danoninho, o Doom saiu em 93, eu fui jogar Doom em 2003, cara. Caramba, o que você fez nesse período? Tava jogando Call of Duty. Eu era um humilde criancinha. Sei como é que é. E o Duke Nukem tinha um negócio legal, Lucas, que ele zoava tanto os filmes dos anos 80 que aparecia mulheres peladas. Ele era uma piada bem... tinham piadas no meio do jogo, então ele era um jogo bem zoado mesmo, apesar de também ter a ação e os gráficos legais. Eu particularmente não gostava do Duke Nukem, cara. Não sei, eu vou ser sincero. Não sei porque eu não curtia. Eu joguei muito o Doom por causa da relação dos monstros e tal. Aí, mas o Duke Nukem, você falou que não jogou bastante também. Eu também não gostei, cara, porque você sabe, né? Por que eu não gostei do Duke Nukem? Não, eu não sei por quê. Porque eu não gosto, Zé. Pera. Ah, meu Deus do céu. Eu não gosto. Tá bom. O que você tá fazendo aqui então, meu filho? Olha, um outro jogo que aí veio depois, bem depois nada, um ano depois, também mudou toda a perspectiva sobre os FPS, que foram Quake e o Half-Life. Até hoje, Half-Life é muito jogado. O Quake, eu ia falar que o Quake eu não joguei, porque, né, tipo, eu não chegou em mim na época. Agora o Half-Life, eu lembro que eu jogava muito Counter-Strike, tipo, eu era o cara que jogava Counter-Strike, assim, de doer as vistas, e estragar mouse e pegar outro pra poder jogar, de tanto que eu jogava Counter-Strike. E aí, tipo, do nada, um dia um amigo nerd virou e falou que era baseado num jogo feito em cima, era só um molde, que o jogo, na real, era Half-Life. E aí, tipo, eu falei, eu vou dar uma olhada nessa parada de Half-Life pra ver como é que é. E, tipo, cara, explodiu minha cabeça. Acho que Half-Life, em história de FPS, assim, é o melhor FPS que eu já joguei em questão de história na vida, assim, velho. Muito foda. Sim, falando do Quake, né? O Quake foi meio que uma evolução do Doom, porque ele continuou com aquela questão, né, do jogo super violento e tudo mais. Não, fiquei tonto aqui na fase do Mario. Mas aqui, que ele continuou a evolução do Doom, é um game com a temática super violenta, com muitas armas. Ele, diferente do Doom, que era meio um 2D improvisado 3D, ele já começou a vir com a engine 3D, e isso na época fez muito sucesso, porque era um quê de realismo maior que o Doom, né? O Quake fez muito sucesso até recentemente, saíram várias versões, saiu Quake 4 no início da geração passada e tudo mais, e o Quake foi realmente um marco. Eu joguei bastante. Agora o Half-Life, cara, o marco é justamente porque ele foi uma inovação na forma de contar histórias nos jogos. Até então, por mais que Doom tenha sido um jogo fantástico, Quake tenha sido um jogo fantástico também, o Half-Life, além de trazer uma boa jogabilidade, ele também inovou na forma de contar a história, e trouxe algumas coisas que até então a gente não via num FPS, que é aquela questão de você assistir as cenas, as suas ações realmente fazerem impacto muito grande. No Quake, no Doom, você se sente super poderoso, enquanto no Half-Life você se sente um bosta, qualquer coisinha ali pode te matar. Era até uma característica, né? Desde que a bala não acabasse, você podia enfrentar qualquer inimigo, mesmo os mais difíceis. Sim. Mas no Half-Life, não, a coisa já começa a ficar um pouco mais séria. Você já tem que usar até um pouco de tática, né, durante o jogo, pra você passar ele. E tipo, a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, cara, que cá entre nós, né? Half-Life tem o cenário mais lindo e perfeito pra época que foi lançado, né, cara? Na época ele foi um primor gráfico também, sem sombra de dúvidas. Cara, puta merda, tipo, o que era aquilo? O Quake foi lançado em 96, né? E aí em 98 foi lançado o Half-Life. Um diferencial muito grande do Half-Life foram os mods mesmo. O multiplayer já havia sido implantado lá no Doom. Muita gente não sabe, mas Doom já tinha um modo multiplayer ali, fraquinho, mas tinha. O multiplayer do Quake já era bem apresentado. Inclusive, ele é base de muitos multiplayers hoje, até hoje, né? Mas foi o Half-Life que trouxe esse diferencial, porque além de vir com o multiplayer, ele trouxe a possibilidade da criação de mods. Sim, e aí a comunidade começou a atuar forte, e foi uma das coisas que fez com que Half-Life se tornasse o jogo que ele se tornou. No caso do Counter-Strike, foi um mod tão famoso de Half-Life que ele se tornou um jogo próprio. Então dá pra ver aí como que o jogo foi muito bom. Eu joguei Counter-Strike muito, né, Patrick? A gente fazia corujão pra jogar. Eu sinto saudade dessa época onde a gente podia, né, passar a madrugada jogando, todo mundo reunido ouvindo Pantera. Ô, época boa, hein? Era uma época boa. E o multiplayer do Counter-Strike me deu uma experiência, vou carregar pro resto da vida. Que é jogar com os gringos, cara. Era muito legal, velho. Você jogar e escutar os gringos conversando. Eu, Counter-Strike, eu não cheguei a jogar online, não. Eu vou te ser sincero, eu joguei até pouco, porque eu jogava só mesmo no Corujão com a galera. Mas, paralelamente a esses jogos que fizeram muito sucesso no PC, no PlayStation 1, no PlayStation 1 e no Nintendo 64, nós tivemos bons FPS também, né? Eu acho que do PlayStation 1 a gente merece citar e tem de citar que ele é o pai do Call of Duty hoje, que é a modinha, que é o Medal of Honor, que ele foi um extremo sucesso. Ele também inovou em outro sentido, trazendo Spielberg como o diretor criativo do jogo. Então ele trouxe toda aquela ambientação do Resgate do Soldado Ryan, filme que fez muito sucesso na época. E além disso, né, a jogabilidade pro PlayStation foi assim algo totalmente fantástico. Foi muito bom. E ele foi também o tema da Segunda Guerra Mundial, não foi isso? Foi sim. E eu joguei muito, cara, Medal of Honor. Eu devo ter começado. Tipo, eu lembro de eu terminar de zerar e já começar de novo. Porque Sim. É muito. Na época que eu comecei a jogar, eu jogava demais, era muito bom, cara. E eu joguei no Play 1, né? Porque, né? Aí eu gostava pra caramba. E era bom, cara. Tipo, pra época, você se sentia o protagonista do jogo. E o grau de dificuldade, você sentia o grau de dificuldade. Porque hoje em dia você não tem isso, né? Você tem dificuldade porque você é trouxa. Porque se você esperar um pouquinho, você passa tranquilo. A Metal fez muito, muito, muito sucesso na época. E quando passou pro PC o Pacific Assault, eu lembro que era um dos jogos mais jogados. Eu joguei Pacific Assault até cansar, cara. Porque tinha os modos online, tinha servidores gratuitos. E jogava assim, desesperadamente. Era um jogo que eu jogava o dia inteiro. Eu joguei, acho que pelo menos uns 70% dos modos que tinha na época eu cheguei a jogar. Do outro lado, né, Patrick, no Nintendo 64 a gente teve o inovador do modo multiplayer de fato. Não sei se inovador era a palavra, mas pelo menos assim, um jogo que reforçou de forma a diversão da galera, de forma bem expressiva, que foi o 007 contra GoldenEye. E esse realmente também foi um marco, sim, eu digo que é um marco, fez muita diferença na época. Porque ele também, né, na sua linguagem, ele trouxe coisas que até então não existiam, e até Medal of Honor se inspirou muito, que era a questão das missões nas fases. Enquanto que desde Doom, no FPS, o básico era chegar do ponto A até o ponto B, eventualmente enfrentar um chefe mais forte, o 007 ele trouxe algumas coisas. Além de chegar no final da fase, você tem que cumprir algumas missões. E isso trouxe uma imersão muito grande pro tipo de jogo e fez todo sentido pro universo 007. Afinal, o 007 não é um atirador maluco que sai matando todo mundo, não, ele tá lá pra cumprir missões. E esse, nesse sentido, foi muito bacana. Mas além disso, como você bem disse, foi multiplayer, né? O multiplayer, quantas e quantas vezes, quantas horas a gente gastou nos fliperamas da época jogando, alugando hora no Nintendo 64 pra jogar com a galera, cara. Sim, a Nintendo fez muito bom uso das quatro entradas pra controles, porque o PlayStation até tinha suporte a quatro entradas de controles, mas você tinha que comprar um adaptador, né? Uhum. No Nintendo 64 não, bastava você ter os controles, você podia jogar com seus quatro amigos, e aquilo trouxe um potencial muito grande de disputa, de conquista, e realmente você tinha muitas opções. Algumas armas eram totalmente diferentes, por exemplo, as minas de proximidade, as minas de tempo, não eram só armas milagrosas ou fantásticas, como no Doom, como no Quake, ou até mesmo como no Duke Nukem, mas algumas armas que usavam um pouquinho da furtividade. As minas, por exemplo, eram muito bacana você matar o seu amigo porque ele chegou perto da sua mina e você ativou ela, era muito legal. Eu acho que depois dessa fase, Extrema Criação, a gente meio que não se inovou tanto. Vocês concordam? Você concorda, Patrick? Eu concordo, sim. Mas é difícil estar sempre inovando, né? Até porque muitos temas foram recorrentes. Eu brinco muito com o Call of Duty, mas o Call of Duty nasceu como uma cópia do Medal of Honor, tanto que você vê a temática do Call of Duty em seu início era a Segunda Guerra Mundial, como era o Medal of Honor. A jogabilidade era bem parecida? Sim. A trilha sonora era bem parecida? Sim. E não só esse, outros jogos também surgiram tentando seguir essa linha de sucesso. Eu acredito que nos PCs, principalmente, que a gente teve experiências diferentes, talvez que não fizeram tanto sucesso, mas que traziam propostas diferentes. Eu posso citar o SWAT, que ele era um jogo que você jogava com a equipe tática, né, da SWAT, e seu objetivo não era matar, era neutralizar os terroristas. Uhum. Então, é uma pequena evolução, claro, né, mas uma boa tentativa. Uma outra boa tentativa de um jogo que eu gosto muito até hoje foi o surgimento de Rainbow Six, que também também surgiu mais ou menos ali em fim de da década de 90 e início dos anos 2000, onde você não estava dentro de um exército, você fazia parte de uma equipe tática. Então, olha só, SWAT, Rainbow Six, tentaram trazer, talvez um pouquinho influenciados por GoldenEye, o uso da tática em FPS, que até então era só andar pra frente, matar e destruir. Eu, inclusive, acho que esses dois jogos, principalmente o Rainbow Six, que era um jogo que reforçava muito a questão da tática, né, do FPS tático, foram os dois últimos grandes, grandes inovações. Foram jogos que vieram e o lance não era só andar, sair dando tiro. Se você fizesse como Rambo, você morria. Que era basicamente o que você fazia no Doom, no Medal of Honor e nos demais jogos. Sim, aí depois, daí pra cá, vieram os jogos que a gente conhece hoje. Veio Deus Ex, veio Call of Duty, veio Battlefield 1942. Que foi um jogo que inovou na época por causa do uso dos veículos. Que era uma coisa que não era tão comum. Então, aí teve o Battlefield 1942, que foi um jogo que inovou porque você tinha lá uma possibilidade muito grande de uso de veículos, aviões, helicópteros, e que hoje é um dos principais títulos, né, de FPS hoje. O Battlefield 4, por exemplo, o 3, principalmente o 3, o 3 fez mais sucesso que o 4. Então, são jogos que não inovaram tanto. É, o Battlefield, ele aprimorou ainda mais o multiplayer, né? Ele também foi mais um dos jogos que tentaram entrar na onda, né, do Medal of Honor, que o Medal of Honor trouxe. Os primeiros Battlefields também eram ambientados na Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, são poucos jogos da Primeira Guerra, né? E a Primeira Guerra também foi muito interessante. Foi muito interessante. Mas a maioria explora muito. Como você disse, veículos. E até então foi algo totalmente novo. Qual outro jogo antes desse que você controlava um veículo? É, não tinha, né, na época. Pois é, tinha. Era muito legal e você controlava os tanques. O Call of Duty também trouxe muito disso. Não vou tirar esse mérito do Call of Duty também, não. Call of Duty 2, por exemplo, eu achava muito interessante as missões onde você controlava os tanques de guerra. Isso era realmente fantástico. É uma característica que veio até depois. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que Call of Duty também foi responsável por uma grande revolução. Apesar de ter usado muito da Segunda Guerra no início, de vir como uma cópia de Medal of Honor, foi em Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty 4 Modern Warfare, que a gente viu o cenário de games de guerra que a gente tem hoje, a guerra moderna. E a gente tem que dar todo o crédito, porque até então ninguém ousou arriscar nesse tipo de proposta. Todo mundo confiava na Segunda Guerra, que era o que vendia, que era o que fazia dinheiro, que era o que todo mundo comprava. E foi realmente um sucesso estrondoso. Tem que dar todos os méritos para a Activision nesse caso. Era a receita de bolo, né, que já estava pronta, que vendia rios de... E aí a Activision simplesmente falou, vamos fazer uma coisa diferente para tentar ganhar o público. E conseguiu. Modern Warfare é um dos jogos mais jogados da história dos FPS. Estou me saboreando ouvindo vocês, duas pessoas lindas, falar bem da franquia. Não, eu falo mal só porque... Eu só falo mal pra encher o saco, mas a gente tem que dar os méritos. Modern Warfare realmente inovou, tanto que, assim como com o surgimento do Medal of Honor, todo jogo era de Segunda Guerra Mundial, com Modern Warfare, todo jogo de guerra passou a ser da guerra moderna. Sim. Aquela história que eu tava falando do Medal of Honor, que você se sentia o personagem, o Call of Duty, ele te dá muito isso. Eu falo mais a franquia Modern Warfare, né, porque aí... depois chega o problema do Call of Duty, que do mesmo jeito que ele inovou, ele não conseguiu sair da inovação que ele trouxe. Sim. Ele ficou preso naquilo. Até porque a inovação não foi tão grande, né? Foi só na temática, não foi nada envolvendo a jogabilidade ou coisa assim. Mas né? Na história. É importante falar também que a história de Modern Warfare 1 e Modern Warfare 2 é muito boa. É um jogo que... Mais ou menos. Não é um primor, mas ela é boa. O final, sim. Principalmente, é um final cinematográfico. É porque quando a gente fala muito boa, a gente acabou de falar de Half-Life, cara, aí fica complicado. Fica complicado medir, realmente. Não, mas as propostas são diferentes. Mas... Half-Life tem uma pegada diferente. Sim, claro. Mas se a gente tá avaliando a história, a gente acabou de dizer que a história do Half-Life... era muito boa, fica complicado dizer o mesmo da história. É uma história boa, sim, não é nada fantástico, mas... Eu digo mais por causa do lance de... em Modern Warfare, Call of Duty 4, você percebe a preocupação em fazer um filme mesmo. Você já tem aquela temática até dos filmes de hoje em dia. É um meio um pouco raso, não é nada tão profundo, mas você vê que as cinemáticas são bem trabalhadas, o CG da cinemática são bem trabalhadas. O final de Modern Warfare, aquele lance do cara jogar a arma pra você atirar na cabeça do vilão, aquilo pra mim foi muito foda. Filho da puta! Não, desculpa aí, velho. Mas aquilo pra mim foi muito foda e foi uma coisa que eu gostei muito. Modern Warfare foi um jogo que eu joguei bastante, joguei muito o multiplayer dele. Eu joguei muito Call of Duty. O problema do Call of Duty foi quando ele começou a lançar um jogo por ano. Na minha opinião. Tá certo, vocês têm que fazer dinheiro, mas com isso sacrificou-se até mesmo o potencial criativo, né? Sim. E essa criatividade acabou surgindo de outras franquias, como o próprio Battlefield. E como vocês já disseram, a versão 3 ele conseguiu trazer uma guerra moderna com muito mais apuro do que até então a gente via no Call of Duty. É claro, né? Tem seus defeitos, tem suas falhas, mas Battlefield 3 principalmente, ele foi um divisor de águas recente. O Call of Duty, ele é um jogo muito seco. Tipo, pra você gostar do Call of Duty, você tem que gostar dos personagens e tem que entender a motivação dos personagens que você tá jogando. O Battlefield, ele traz isso de uma maneira tão surpreendente que você não obrigatoriamente tem que entender o personagem, muito menos gostar dele, porque a realidade que ele te dá da batalha, a realidade que ele te dá do campo, ela é tão grande que você gosta do jogo sem precisar saber nada. Tipo, eu já vi gente, que, né, aqueles molequinhos de 12, 13 anos, que não sabe inglês porra nenhuma, e pega o jogo em inglês e acha fantástico, mas tipo, não tá entendendo nada, sabe? Porque o jogo, ele te dá uma sensação de realidade. Entendeu? O bom do Battlefield em vista do Call of Duty é isso. Quero perguntar a vocês agora qual é a peça que vocês mais gostam. Acho que o Lucas a gente já sabe que é o Call of Duty. Precisa, especial, né? Especial Modern Warfare 2, né, Lucas? Infelizmente eu tive que mudar de posição aí, porque... Não é o 2 mais não? Eu joguei a trilogia aí semana passada e, cara, o 3 é foda pra caralho. Mas você já tinha jogado 3, só que você não gostava, né? Pois é, cara. Aí, tipo, você entendendo, tipo, que você jogando o jogo, quando ele saiu, você tem uma cabeça diferente um ano depois. Entendeu? Entendi. Aí, tipo, o Call of Duty 3, quando ele terminou, eu chorei de raiva, cara. Falei, porra, mas fizeram um jogo só pra multiplayer, que história de bosta, que história de lixo. E, tipo. Mas hoje em dia tá assim, né? Querendo ou não. Mas porque era pra fechar uma trilogia, entendeu? Então eu acho que eles tinham que, obrigatoriamente, ter caprichado nele, mais, né? Entendeu? Pelo menos nele, tipo, quer fazer multiplayer? Usa o Black Ops aí, entendeu? O Call of Duty, ele trouxe o nome Modern Warfare 3. Então ele tinha que fechar uma trilogia, ele tinha que ser perfeito. E não, cara, é um multiplayer de 6 horas, um single player de 6 horas, 60 e joga whatever, sabe? Independente do que você faz ou não. Multiplayer de 6 horas hoje basicamente é o padrão pra qualquer FPS, infelizmente. A campanha de 6 horas é praticamente o padrão. Mas jogando hoje, depois de 2 anos jogando o multiplayer online, na live, e jogando o single player, o modo história hoje, depois de ter terminado os outros dois, contexto da história, eu bato palma pro Modern 3, tipo, eu acho que ele fechou bacana. Minha raiva foi só no início mesmo, por ter esperado muita coisa, entendeu? E, tipo, vendo que não é essa essa água toda que eu achava que deveria ser. Eu entendo o Modern 3, então hoje pra mim ele é meu favorito. A de Call of Duty, o que eu mais gosto é o Modern Warfare 4, é o que eu mais gosto. É você. 4? O Call of Duty 4, Modern Warfare. Ah, tá. Porque ele era o quarto jogo da série. Não, é porque você falou Modern Warfare 4, uai, será que lançou? Eu realmente tô por fora, então Patrick, será que lançou? Não tô sabendo. Não, não lançou não. Você, Patrick, qual é o FPS que você mais gosta? Primeiro, cara, eu acho que a gente tem que fazer algumas menções que a gente não fez. Por exemplo, Unreal Tournament, que foi um jogo de extremo sucesso, que também revolucionou o multiplayer no geral, né? Quem tinha o Dreamcast, por exemplo, jogou muito Unreal Tournament online. Eu, infelizmente, não o tive, mas tenho colegas que o tiveram e passavam horas e horas no saudoso Dreamcast, né? Eu acho que também... Eu tive Dreamcast e só joguei Sonic Heroes. Sonic Heroes. Saiu Sonic Heroes pro Dreamcast? Não sabia. Acho que era só pro GameCube. Não, que era aquele do Patins? Adventures. Isso, Sonic Adventures. Porque o Heroes foi o primeiro jogo do Sonic fora do... Da SEGA, plataforma. Fora da SEGA, isso mesmo. O primeiro jogo do Sonic fora da SEGA. Mas e um outro jogo também, cara, que hoje ainda é sucesso, né, que hoje ainda é destaque, é o Halo, cara. O Halo 1 foi lançado pro Xbox, o caixotão. E o PC, ele também foi inovador. Ele trouxe mudanças significativas na jogabilidade, sim, porque ele também investiu bastante num modo história diferenciado. Até o momento a gente não tinha tantos jogos, a gente tinha vários jogos de FPS, alguns de tema futurístico, mas Halo foi o primeiro a trazer isso com maestria. E o Halo 2 definiu como era o multiplayer de FPS para console, porque até então jogar FPS no console sempre foi uma experiência menor, vamos dizer assim. Ninguém, apesar de jogar Medal of Honor no PlayStation 1, jogar o GoldenEye no Nintendo 64, todo mundo considerava jogar no console uma experiência menor. E o Halo mudou totalmente isso, porque parecia que o controle encaixava muito melhor na sua mão. E ele trouxe também umas coisas que hoje em dia são super usadas, por exemplo, a recuperação de energia automática. Até então, em todos os jogos de FPS, você tomava tiro, para você recuperar, você tinha que encostar num caixotinho mágico que recuperava sua energia. O Halo, Oi? Então, para tudo. Você tá me dizendo que o Halo é o pai da geração da Noninho? Sim, basicamente foi ele o primeiro que trouxe o recover. Há quem diga, Lucas, inclusive, que o multiplayer de Halo influenciou em todos os jogos que vieram depois, inclusive o próprio Call of Duty 4. Sim, para console principalmente, porque a Bungie conseguiu fazer um excelente trabalho no Halo 2 para a questão do multiplayer. Então acho que vale a pena a gente citar esses dois, né? Porque se a gente não fizer, muitos aí vão querer nossas cabeças. Eu acho que o principal no caso do Halo é porque ele não era um jogo de tiro espacial, ele era realmente uma ficção científica. E todo o universo de Halo, hoje principalmente, ele está coligado. Então, Halo foi uma coisa que começou lá atrás e que, eu não sei se sem querer ou por querer, se transformou em algo muito maior. Não sei se vocês leem as revistas, eu tenho umas revistas de Halo aqui, vocês já assistiram os filmes que saíram para a web. Cara, hoje em dia Halo é uma coisa muito maior, então eu acho assim que Halo rendeu e mudou muita coisa de fato no quesito da FPS. Sim, mudou. E mudou tanto a ponto que eu só vou comprar um Xbox One quando sair Halo ou Gears of War. Olha aí. Eu não gosto de Halo. É muito bom. O Halo 4 ele pegou muita coisa emprestada do Call of Duty também, né? Porque o Call of Duty também trouxe aquela questão dos perks, né? E o Halo se inspirou bastante nisso no multiplayer. Olha aí! Talvez eu teria gostado de Halo 4, então. Sim, muita gente, os fãs mais puristas de Halo, falam que o 4 é o pior, justamente porque ele pegou muita coisa emprestada do Call of Duty. Igual eu joguei 174 horas de Halo no modo multiplayer, sabe que o multiplayer do Halo é frenético. Ele já é uma coisa bem dinâmica e que veio muito depois de Titanfall. Sim, é. Titanfall eu não joguei, eu me recuso a investir em um jogo que só tem multiplayer, só digo isso. Eu arrependi amargamente de ter colocado isso na minha, no meu histórico de jogos. É, tem uma galera, inclusive, criticando o fato de vocês terem um jogo que só é multiplayer e ainda tem que ficar comprando expansão. Tem um pessoal que tá meio... Pois é, cara. Esse é até um dos motivos que eu critico muito. Eu sei das qualidades do Call of Duty, mas é até um dos motivos que eu critico muito, porque eu sou um jogador que valoriza muito o single player. E há tempos, até no próprio Call of Duty, o single player não é valorizado. Tanto que se vocês me perguntarem quais FPS reticentes que eu indico, são todos FPS com single player mais trabalhado. Call of Duty, por exemplo, eu passo longe. Battlefield também, conheço, sei das qualidades, mas... Pra mim, o single player faz muita diferença. O seu FPS preferido, cara? Cara, meu FPS preferido... Tá aí uma pergunta difícil, eu não sei dizer, cara. É, Doom 2 me marcou. Eu gosto muito da série Halo. Halo 4, Halo Reach, eu gosto bastante também. É, agora, sinceramente, eu não consigo dizer. Talvez seria o GoldenEye, pelo que ele foi pra mim na época. É, só que, recentemente, eu resolvi jogá-lo... E não foi das melhores experiências. Fica difícil dizer, cara. Eu sinceramente não sei dizer. Agora, se você me perguntar qual o meu FPA preferido, eu não vou pensar duas vezes em te responder. Eu também, eu já sei. Sabe como é que descobre isso fácil, Patrick? Agora, nesse exato momento, se você fosse ligar qualquer console do mundo pra jogar algum FPS agora, qual que você jogaria? Ah, velho, eu jogaria Doom 2, na boa. Achamos seu FPS favorito, cara. Tá bom. Seria esse, sério mesmo, jogaria Doom 2 aí, na real. Um dos jogos, eu concordo com o Patrick, que ele fala, o FPA, eu compartilho com o Patrick. Eu até costumo falar que um dos jogos de primeira pessoa que eu mais gosto, que eu sou fã, é o Metroid Prime. É, e só pra explicar pro pessoal a diferença do FPS e o FPA, né, pra não parecer. Além de ser uma jogada de marketing da Nintendo, Nintendo, claro, não nego. Não nego, mas explica aí. Teoricamente, ao olho do leigo é a mesma coisa, né? Se você sempre falar assim, Metroid Prime e Call of Duty, o cara vai entender que é a mesma coisa. Mas, na verdade, o FPA, ele tem muito mais aquela coisa da aventura, do adventure, de você ter que... vasculhar as coisas, você ter que andar pelo mapa. O FPA tem muito esse lance de você ficar procurando, buscando as coisas. Ele não é simplesmente sair do ponto A e ir ao ponto B. Então, é a principal diferença entre o FPA e o FPS. E, sinceramente, quem não jogou Metroid Prime, cara, não sabe o que tá perdendo. Talvez hoje, por causa dos gráficos, até que não. Os gráficos de Metroid Prime são bons. São muito bons, cara. Eu joguei Metroid Prime Hunters de Nintendo DS e devo ter jogado assim um ano e meio direto. Cara, esse eu nunca joguei, cara. Tô doido pra jogá-lo. Cara, a versão online dele é uma delícia, gostoso. É um dos poucos motivos o qual você usaria a S Pen do Nintendo DS. Sim. Agora, dos jogos recentes, eu não sei se vocês jogaram, eu indico muito, muito, muito mesmo... Metro 2033 é um jogo assim fantástico. Eu recomendo bastante, porque ele foge do padrão dos jogos atuais. Eu gostei muito dele, que ele brinca muito com o tema pós-apocalíptico. Eu gosto da história. Eu não engulo a jogabilidade. Ah, cara, a jogabilidade é boa, não tem o que questionar, não. Não, é frenético. Não, e outra, você utiliza armas, vamos dizer assim, improvisadas. Sim. Então justifica ser um pouquinho mais lento, o ritmo mais cadenciado, diferente de um, como posso dizer, um próprio Battlefield, onde é tiro e bala pra tudo quanto é lado. E ele, você é mais, vamos dizer assim, parado, né? É o que eu tô falando, cara. Essa geração da Noni estragou comigo, velho. Até por causa do lance, né? Metro 2033 e Metro The Last Night, ele é baseado num livro, né? Sim, muito interessante a história, né? É, eu gostei muito, o Lucas, se você não gostou, fico triste, mas eu entendo porque tem dois jogos que são aclamados, que são FPS, que eu, sinceramente, não achei essa Coca-Cola toda. Sim. Vale a pena falar, Thiago? Pode falar. Acho que um dos primeiros aí, que você, não sei se você concorda, acho que é o BioShock, né? BioShock é um jogo que eu gostei. sério, eu gostei dele, mas o hype atrapalhou minha experiência. O pessoal falava tanto que ele era fantástico, que eu cheguei jogando esperando mais, sabe como é que é? Sei, sabe, né? Quando você começa a jogar um jogo, meu Deus, esse é o jogo da minha vida e não rola? É, o BioShock comigo teve o mesmo efeito do Metrô. A história é foda, mas eu também não curti a jogabilidade. Ah, é, e não foi nem a questão da história, não sei, cara. É, a história é bacana, a ambientação é, nossa, fantástica, cara. Steampunk, é, né? O lance steampunk. Totalmente steampunk, aquela questão de você... Deixa eu passar a regra. E aquele lance de você tá embaixo d'água, a direção de arte é muito bacana, muito fantástico. Mas foi um jogo, assim, que eu cheguei a fechar, foi muito bom. Eu gostei, mas não gostei tanto. Sinceramente, queria ter gostado mais. Agora, pra mim, pior tá sendo um outro, que é o Dishonored, cara. Oh, Dishonored foi... É outro jogo que brinca com steampunk, né, Thiago Mendes? Sim. Talvez eu não goste do steampunk, né? Pode ser. Cara, eu acho que o hype também me avacalhou muito, porque eu consegui pegar o Dishonored numa troca logo após o lançamento dele. Eu joguei umas 2 horas, troquei o jogo, cara. Não consegui jogar mais. Eu achei muito, sei lá, lento o jogo. Não agrada, não me agradou, pelo menos. Olha, se bem que não posso levar isso como padrão, porque ultimamente eu tô dormindo pra quase qualquer jogo. Mas todas as vezes que eu tento jogar de sono, ele de outubro, cara. É o que... Me dá sono. Eu, sinceramente, eu não tenho paciência. Então, eu não fechei ele ainda e... Já tem um tempo que eu tô com o jogo aqui, eu vou fechar ele um dia, mas... É. Sim, mas eu entendo as qualidades dele também. Ele não é tão bonito quanto o BioShock, apesar de ser mais recente. O BioShock é muito mais bonito. Isso eu sou obrigado a dizer, não tem nem comparação, só que... O acabamento dos personagens do BioShock é muito melhor. Não rolou, cara. Não rolou o Dishonored, sério. É, e ele, eu acho que ele copia muita coisa do BioShock. BioShock tinha as armas, mas você tinha os poderes. No Dishonored você também tem poderes. BioShock era steampunk. Dishonored também é steampunk. Ou seja, será que foi uma cópia? Não sei. É, tem esse texto. Pra gente já ir finalizando aqui, a gente tem que falar um pouco do que está acontecendo hoje com os FPS, né? No início da geração, da atual geração de videogames, a gente teve o lançamento do Titanfall, que foi um jogo que ele vem com esse lance do multiplayer massivo. Ele é um jogo de multiplayer, ele não tem uma campanha single player. E, consequentemente, vieram outros jogos que têm mais ou menos o mesmo esquema. O próprio Call of Duty, Advanced Warfare, que é o próximo jogo a ser lançado pela franquia, ele tem lá a campanha dele single player, mas existem certos momentos durante a campanha que você vai ter contato ali com outros jogadores. Algo que acontece no grande sucesso do ano, que é o Destiny. O que, que vocês acham disso? Você chegou a fazer o beta do Destiny, o que vocês acham dessa portabilidade total pro multiplayer? É uma coisa que agrada a vocês? Ah, eu, desde o início, eu nunca curti muito essa ideia, tanto é que o Titanfall eu descartei nato, cara, porque não consegui jogar. O Destiny, o meu primo tá jogando, e ele falou pra mim jogar, porque ele falou que essa interação com do single player com o multiplayer online é gostoso, essa como é que se fala? Essa transcendência. Mistura, né? Essa passagem de um modo pro outro. Que você tá fazendo a sua campanha, os jogadores online estão lá participando, assim, em termos, estão de background, só que não te atrapalha. Entendeu? Isso... No caso do Destiny em específico, ele tem uma coisa diferente. Ele não sei se vai ser um grande inovador, porque ainda está muito no início. Mas o grande lance do Destiny é que ele mistura o FPS e os MMOs. eu participei do beta do Destiny, e a impressão que eu tive enquanto eu tava jogando é que eu tava jogando um World of Warcraft em primeira pessoa de tiro. E uma coisa que eu gosto, porque eu gosto do World of Warcraft. Eu joguei durante muito, muito tempo World of Warcraft. É, eu não... Ainda tá aí. MMO, FPS... Não vai, cara. Não consigo. O que você acha, Patrícia? Não tenho o que dizer. Ultimamente só tô jogando jogo antigo. Olha aí. Então, é sério. Eu não tô... Desses jogos... O jogo mais recente que eu tô jogando é o Mario Kart 8. Não tô jogando nada recente. Nada mesmo. Mas, assim, a ideia em si... Pensar... Olha, eu valorizo muito o single player. Eu ainda valorizo. Eu sou um jogador das antigas. Se o Destiny... Eu não joguei ele ainda. Ele já tá lançado, então... É até complicado, talvez o nosso ouvinte já jogou e eu tô falando besteira, mas se ele não... Se ele tiver uma história ok, um single player consistente, eu aposto na ideia sem sombra de dúvida, mesmo que isso mescle com multiplayer, sim. Sim. Eu pensando, tipo assim, uma crítica de medo, não a de uma crítica atual, que é o seguinte, o modo multiplayer, ele... O modo online, no caso, eu tenho medo dessa transgressão fazer o jogo perder qualidade gráfica, entendeu? Mas eu acho que não influencia, não. O Gears of War 3 é lindo, fantástico de morrer, e você joga quatro pessoas cooperativo. Destiny tem que ser assim pra mim. Tem. O Destiny, ele é bem bonito, graficamente falando, acho que não tem nada, não perca em nada. Um grande problema que eu vi é, de novo, então, repetir o lance de você ter que comprar pacote de expansões. Eu acho isso um problema muito sério. Destiny foi lançado, vamos dizer, vamos aqui generalizado, Destiny foi lançado ontem, cara. O jogo custa R$199. Já tem um pacote de expansão do Destiny de R$70. Tá louco, velho. É isso, isso é pra caramba, cara. Isso, tipo, é um influenciador no que eu vou comprar, se eu vou comprar ou não. Porque quem compra hoje pela live o jogo, tanto de Destiny quanto do Advanced Warfare, que vai sair ainda, vai ter garantido o download para a próxima geração. Então, para mim seria bacana. Eu quero jogar o jogo, compro ele no 360 e só passo o meu save pro X1 na hora que eu comprar o PlayStation 4, que isso também tá valendo para a Sony, tá? Para não achar que a gente é só... É só caixista. Sua caixista. Eu assumo. Mas assim, cara, esse lance de você ter que ficar comprando pacotes de expansão, isso me incomoda demais, cara. Eu não acho isso certo. Eu acho que a indústria tinha que olhar pra isso com bons olhos. Eu prefiro pagar, se for o caso, 230 jogos, R$230 o jogo, e ter o jogo durante os 10 anos, porque no caso do Destiny é uma franquia de 10 anos, né? Prometem isso, né? Vamos ver se vai ser mesmo. É, tem que fazer muito sucesso, né, pra manter os 10 anos. Mas é complicado esse lance de você ficar comprando pacote, cada pacote 70, ou então lança pacote a R$5 ou R$3, pacotes baratos. Cara, eu criticava muito, mas eu não tenho qualquer moral pra falar de DLC, uma vez que recentemente eu participei de uma pré-venda de DLC, já viu isso? Caralho, você tá zoando. Eu tô. Uma pré-venda, participei da pré-venda, já paguei um DLC que vai sair só em novembro e outra parte só em fevereiro. Você tá, é do... Mario Kart. Mario Kart? É. Ah, velho. Ah, cara, mas o Mario Kart, eu entendo os DLC, entendeu? É, tem jogo, cara, que, sabe, Call of Duty, por exemplo, não dá pra entender uma DLC de Call of Duty. Eu vou dizer, não, depende, cara. Se for uma DLC que acrescenta, por exemplo, eu falo muito do Red Dead Redemption. A DLC do Red Dead Redemption, cara, é melhor que muito jogo full. Uh-huh. Ah, mas você fala o Nightmare? Nightmare é melhor que muito jogo full. Eu considero outro jogo, cara, eu nem considero. Então, quando é uma DLC desse tipo, eu acho desse que acrescenta demais. Não, aí compensa igual, você pagar R$190 no DLC. Eu tô falando da DLC do Mario Kart, mas olha só, eu paguei R$20. Em novembro eu vou ter o Link, o Mario e a Princesa, ok, mais duas copas diferentes. E em fevereiro eu vou ter também mais três novos personagens e mais duas copas diferentes. Ou seja, eu paguei R$20 pra ter o dobro de jogo que eu já tenho no jogo full. Pra mim, valeu a pena. Faz sentido. Eu acho que a questão não é pagar pelo DLC. A questão é você pagar caro o DLC. R$70 um jogo. E os R$70 pra ter mapa pra jogar. Isso eu acho paia. Isso é complicado. Isso pra mim é complicado. Bom, DLC é um assunto pra um outro podcast. E já deu pra ver que dá muito assunto. Rende demais. É, a gente, vamos botar aqui na nossa sugestão de pauta. Deve sair só pro ano que vem. O nosso ouvinte não sabe, mas nós já estamos totalmente programados pra esse final de ano. Então, vamos tentar manter a programação pra gente terminar o ano bem, né, Patrick? Mas você tá dizendo, quem sou eu, né? Olha aí, né, Lucas? Ah, com certeza. É, então tá bom. Bom, considerações finais, meu caro amigo Sir Patrick Murta. Olha, eu gosto muito de FPS, é um gênero de jogo que me diverte. Eu, apesar de gostar mais de aventura, eu gosto de dar uns tiros. É relaxante, cara, fala que não é relaxante. Fala que não é gostoso, assim, você às vezes chega lá e matar aquele nazista maldito, aquele terrorista. É muito bom aquele alienígena, é muito bom, cara. É, eu acho que, como todo estilo de jogo, nós temos experiências boas e experiências ruins. Basta a gente selecionar o que é bom e jogar fora a carniça. É, eu gosto muito. Só aproveitando aqui rapidinho, Um adendo aqui, a gente tá falando de DLC agora e eu recentemente resolvi. Eu tinha comprado na época que saiu numa promoção e aí resolvi jogar só agora um DLC que é um jogo à parte também, que é o Far Cry 3 Blood Dragon. Cara, você perdeu esse jogo. Ele é fantástico. Ele é muito fodão, ele é muito doido. Eu zerei ele em 3 dias, o jogo é muito foda ele mesmo. É muito foda e é um excelente, gente, uma franquia que a gente deixou de citar, hein? É, Far Cry. Cara, quando eu comprei meu notebook, foi na época do lançamento do Far Cry 3. E ele veio instalado de fábrica como propaganda pra placa de vídeo. E eu não dei nem play, cara. O 1 eu gostei muito do 1 quando eu joguei. O 2 eu já não gostei tanto. Apesar dos gráficos serem fodas pra época e tal. E tanto o 1 também. O 1 ele. O Crysis fez muito sucesso, mas o 1 ele serviu de base pro Crysis, vocês sabem, né? Sei, principalmente a questão do mundo aberto. Uhum. Mas é um jogo que eu acho que por causa do 2 eu não gostei tanto. É, eu vou ser sincero, o único Far Cry que eu joguei foi o Blood Dragon. Então... É, eu joguei o 1 e o 2 eu joguei, não gostei muito. O 1 era legal, o 2 já... Tinha muito jogo melhor do que o 2. Não foi nem por desinteresse, não. Foi por oportunidade mesmo. Eu não tive a oportunidade de jogar os outros. Olha aí, bacana. Ah, a oportunidade sempre aparece, né? Agora a live tá dando jogo desembolado aí pra galera aí, ó. Mas eu não tô assinando mais. Olha aí. Eu assumi que eu sou nintendista mesmo. Como o Lucas é caixista, eu assumi meu nintendismo. Fez tatuagem? E não, ainda não. Eu gravei esse podcast jogando Super Mario World, pra vocês terem ideia. Olha, é isso aí. Tempo todo jogando Super Mario World. Muito bom. Considerações finais, meu caro amigo Lucas. Eu não tenho considerações finais. Eu tenho só um acrescento às minhas palavras. Que Call of Duty, a franquia Modern Warfare, pra mim foi e sempre será o melhor FPS que eu já joguei na minha vida. Desse podcast. É, sempre será até a gravação, né? Porque tudo pode acontecer. E minhas considerações finais realmente pra esse podcast é ser agraciado pela presença do nosso amigo Patrick, porque eu tava com muita saudade dele. Vocês separaram a linguiça aí pra mim? Ah, com certeza. Tá aqui no prato, tô sentindo o cheiro dela aqui. Ai, que delícia. Olha, FPS é um estilo de jogo que, como o Patrick falou, ele relaxa. É um jogo que você sabe, você tá descompromissado, deixa eu jogar alguma coisa aqui, você pega, joga o FPS e você se diverte. É, recentemente eu peguei pra jogar o Far Cry, joguei ele em 3 dias, eu zerei o Far Cry 3 Blood Dragon. É um DLC, ele não é muito grande mesmo. Mas foi uma experiência incrível, uma experiência que eu adorei rever todas aquelas cores em excesso dos anos 80. Pra mim, cara, foi muito foda. Sem contar as piadas, né, velho? Fora as piadas, né? As piadas são um caso à parte. Joguei um pouco de Rainbow Six, Vegas, joguei... Recentemente eu tive uma neura de querer jogar só shooters. E joguei muito FPS, então é uma coisa que é muito gostoso, é muito bom. Então, conheça os jogos antigos... Tenha um pouco de visão crítica com os jogos mais novos. Eu acho que todo gamer, toda pessoa que é fã de jogos, devia ter uma voz mais ativa com essa relação do DLC. Porque, igual eu falei, essa questão do Destiny, que já tem um pacote de R$70, pra mim, quando eu vi, mexeu comigo e eu particularmente não comprei o Destiny até hoje, muito influenciado por causa desse pacote. Eu vou pagar R$200-300 um jogo, cara. Então, pra mim tá irreal, um pai de família não pode pagar isso tudo num jogo. Então acho que vale a pena, mas sempre tenha senso crítico. E aí vou perguntar para vocês, meu caro amigo Lucas Breno. Lucas Breno, sou eu. Como que o nosso caro amigo ouvinte, meu caro amigo Lucas, faz para falar conosco através das redes sociais? No Facebook, facebook.com/mexidãorocks. No Twitter, @mexidãorocks. Olha aí, muito bom, muito batuta. E se o nosso caro amigo ouvinte quiser nos mandar um e-mail, meu caro amigo Patrick? Ele vai mandar para mexidãorocks@gmail.com. Muito bom. Se você quiser deixar um comentário, basta acessar nosso site, mexidãocast.com.br, e escolher o podcast ou post que você quiser. Deixar seu comentário, lá embaixo vai ter onde você pode deixar todas as suas palavras, seus provérbios, seus poemas, suas poesias. É isso, hein? Olha aí. Palavras lindas de Thiago Mendes. Se o nosso cara amigo ouvinte quiser falar com o nosso amigo Lucas, Twitter, @LucasBreno, Facebook, @LucasBreno, Lucas Breno em todas as redes sociais. E aí, se quiser falar com o Patrick, eu como Lucas, olha aí. Patrick Murta em toda a rede social, lá no Instagram, Twitter. Apesar que eu não tô usando muito, não. Tô sendo um cara muito fora de rede social, ainda mais por causa dessa eleição. Tão saco usar a rede social pra essas eleições. Nossa, não fala não. Só que eu acho que o pessoal da academia tá ganhando dos eleitores, viu, cara? Porque puta merda, eu não tô aguentando mais. Bom, se quiser falar comigo, Thiago Temendes no Twitter ou Thiago Temendes no Facebook. Thiago Temendes em todas as redes sociais. Não, pode ser que você ache outros Thiago Temendes por aí. É possível. Thiago é um nome comum. Sim. Pois é. Graças a Deus. Graças a Deus é um nome comum. Bom, meios não faltam, meus caros. Comente-nos, inscreva-nos. E patrocine-nos. Patrocine-nos. Por falar nisso, não tem jogo no Netflix. Então. Tem FPS no Netflix. Mas tem Doom. Doom que é. Tem a cena FPS, né, Lu? Tem o Doom. Filme. Se você quiser assistir um filme com cena de primeira pessoa. Um filme bem bosta, onde que vale. A única coisa que vale é a cena em primeira pessoa. Sim. Assista lá então no Netflix. Tem documentários sobre jogos também. Sim, tem um Indie Game, um excelente documentário. Cara, Indie Game The Movie, puta merda. É, mas aquela série de videogame é um lixo team. A série é ruim demais. Ah, cara, se você tivesse visto esse episódio sendo lançado, eu acho que seria melhorzinho. Junto ah, Lucas, no. Você assiste Team Wolf, cara, fica quieto aí. Eu assisto Vampiridades. Então. Nossa senhora, galera. Pretty Little Liars. Olha lá. Um breve abraço e até mais. Falou, meninas. Até mais. Falou. Tipo, eu vou carregar pra vida até hoje. Alô, amor. Tô te ligando de um orelhão. Jesus amado. Tá um barulho, uma confusão. Você tem que ver eu fazendo isso no ensaio, os caras ficam putos. Acabou.